Meu sorriso bonito trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viajei pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente, diz pra onde você foi, e se vai voltar depois, e se vai voltar depois. Chance de te ver mais uma vez. Eu não suporto mais sentir a solidão. O seu amor é tudo que preciso ter. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Viagem pelo passado, vejo você do meu lado, carícias de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente, diz pra onde você foi, e se vai voltar depois, e se vai voltar depois. Não posso mais viver assim.